sable, balançable. Já escrito no céu que eu hei de ser tua e tu serás meu, e que ninguém apaga o que Deus escreveu, e que ninguém apaga o que Deus escreveu. Dizes que entre nossos dois há uma força estranha, e que temos almas gêmeas e sonhos iguais. Tu mesmo sabendo que outro tem a minha cama, dizes que me amas, ai, cada vez mais. Dizes que nossos caminhos eram paralelos, mas que estava destinado a irem se encontrar, e que é tempo de acertarmos os amores trocados, pois é lado a lado que devemos estar. Puseste meu coração meio dividido, um lado está contigo e outro não quer estar. Tua obra e tua missão, e mesmo sabendo que outro me tem 100%, tu dizes que o tempo te vai dar razão, que eu hei de ir ao teu encontro por telepatia, e eu vejo que a certeza mora em teu olhar, e quer seja por encanto, seja por magia, sinto que do outro me estou a afastar, e meu peito pouco a pouco está sucumbindo. Um lado está contigo e outro quase a estar. Está escrito no céu que eu hei de ser tua e tu serás meu, e que ninguém apaga o que Deus escreveu, e que ninguém apaga o que Deus escreveu. Sabendo que o outro já tudo presente e vai fazer tudo para me reconquistar. Tu mantens essa certeza que tanto me inquieta, mas que me desperta vontade de te amar. Está escrito no céu que eu hei de ser tua e tu serás meu, e que ninguém apaga o que Não sou mais que um homem solitário, perdido no meu silêncio, com imagens a passar. Não sou mais que um homem sem destino, a quem lhe tiraram tudo dos seus sonhos de menino. Se ao menos o perdão e o teu carinho eu pudesse ver no meu caminho, eu voltaria para te amar. Tão só, sou um homem só. Tão só, procurando-te mais e mais. Tão só, sem ver o teu sorriso. Eu quero só sentir o teu olhar. Não resisti. Não sou mais que um homem sem passado, perdido e destroçado, só numa esquina qualquer. Não sou mais aquele que deixaste, perdido no horizonte dos seus sonhos de mulher. Se ao menos o perdão e o teu carinho eu pudesse ver no meu caminho, eu voltaria para te amar. Tão só, sou um homem só. Tão só, procurando-te mais e mais. Tão só, Canal 2 da Rádio Antena Web. Se te encontrei quando já não esperava, me arrependi-me de não dizer nada. Já era hora de estar frente a frente e poder falar coisas que há muito te queria dizer, mas em silêncio fiquei a sofrer. Agora sinto que chegou a hora de eu desabafar. Não vou esconder, te quero. Tudo mudou de tudo. ter medo de sofrer, não ver o amor partir. Este meu desejo é fácil de alcançar. Se estiveres pronta para amar, vem voar comigo e ver o sol nascer. Vem voar comigo para o vento te abraçar. Já não há destinos que possam abrandar esta sede infinita de te amar. Já estás pronta para amar. Vem voar comigo e ver o sol nascer. Vem voar comigo para o vento te abraçar. Já não há destinos que possam abrandar esta sede infinita. Somos mais que amigos íntimos. finalmente posso vir de um mundo diferente, mas faço por ti o que ela nunca fez. Somos mais que amigos íntimos, namorados tu e eu. Então para de fingir, perde o medo de assumir. Eu sou tua e tu és meu. Thank you. Canal 2 da Antena 2. Sinta que o amor me quiser, basta fazer um sinal. choca. E o café quase a fechar. Sinto a cabeça tão louca. Estou mesmo a Canal 2.

Isto começa a ser trágico. O rapaz do cu tu me vires no futebol, estarei no campo, cabeça ao sol, a avançar pé ante pé para uma bola que está à espera de um pontapé, à espera de um penalti que eu vou transformar para ti. Eu vou atirar para ganhar, vou rematar, e o golo que eu fizer ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede, ficará sempre na rede, a libertar-nos da sede. Não me olhes só da bancada lateral, desce-me essa escada, vem deitar-te na grama, vem falar comigo como gente que se ame até não se poder mais, vamos jogar. Quando tu me vires no musical, estarei no palco, cabeça ao sol da noite das luzes, à espera de um outro sol, e que os teus olhos os uses como quem usa um farol. Não me olhes só dessa frisa lateral, desce pela cortina e acompanha-me em cena, vamos dar a perna como gente que se ame até não se poder mais, vamos bailar. Quando tu me vires na televisão, estarei no ecrã, pés assentes no chão, a fazer publicidade, mas desta vez da verdade, mas desta vez da alegria, de duas mãos agarradas, mão a mão, no dia a dia. Não me olhes só desse meio pelo estofado, desce pela antena, vem comigo ao programa, vem falar a gente como gente que se ame até não se poder mais, vamos cantar. E quando amanhã casa fores dar, vem devagar e apaga-me a luz, que a luz desta outra ribalta às vezes não seduz, às vezes não faz falta, às vezes não seduz, às vezes não faz falta, às vezes não seduz. Salve, salve, salve, salve, salve, salve.